maior sucesso do Pará. Príncipe Negro Retro. Com Edilson, Edielson e Rebelde. Tocando pra vocês. Num conto de fadas, um carpinteiro. Saudade. O Franco Reis está com a gente. Olha o Franco. Também sem dinheiro. DJ Edielson. Nova princesa. Príncipe Negro. Mais linda da terra. Mas tinha certeza que nada era pra ela. Ela passou sem nada saber. Quando viu, logo amor. Com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, comigo casaria. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Mais eletrizante. Olha só, gente, sábado que vem vamos estar lá no São Joaquim, na Marambá, hein? Todo mundo convidado. Sábado, Príncipe Negro Retrô invade Marambaia e faz a onda lá no São Joaquim, hein? Todo mundo convidado. E vai ser assim, ó! Sábado tem Retrô! São Joaquim, na Marambaia! Príncipe Retrô. O Tony Gesso tá com a gente nos Valejeiros. Alô, garçom, vamos descer a cerveja pra gente aqui rapidinho. Aqui na coroa, chega junto. Alô, Seninha da Mija! De volta aos braços meus. E o geleia, hein? O amor que um dia disse adeus e me deixou. Meu amigo Amaral dos Drinks, tá com a gente. Alô, Amaral, tá fechado com o Retrô. Alô, as abusadas. Alô, os varejeiros. Alô, equipe quebra-mesa. Sem limites com a gente. Alô, os potentes. Aqui do lado, Rasga Dinheiro arrebentando também. Pitel da Cabanagem! Viveremos a casar, a cantar. O amor te ama. Dá-lhe o retrô. Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer. Garçom, oferecer a cerveja pra gente aqui na frente. Meu parceiro Beto tá na área. Aqui na frente com o Beto. Época dos varejeiros não, época do sindicato dos cachorrões. Era só uma onda, né? Alô, Leca, saudade! Eu te quero, Amélia. Formiga do Retrô. Toma-te! E assim? Pense bem. Estou pedindo pra ficar. Via show lotadinha, Gelson. Você não sabe o que. Muita gente chegando ainda, cara. O que é isso? Não sabe quanto vou sofrer. A direção avisa que a festa hoje vai até 2, 3 da manhã, depende da galera. Veja bem. Ainda tem o Cineral logo mais pra rapaziada também. O príncipe vai detonando. Vamos viajar no tempo. Solidão. Não posso viver sem você. Bora, Brenda, alô, Gleizinho. E o céu puto. A equipe do Crocodilo com a gente. Abraço, carinho. Vai, baixinho. E se hoje ama outro? O que é, meu irmão, viajou hoje, passa das 2 da manhã. Vai embora. Eu só quero. E a galera curtindo. Galera dançando. Se vai esquecer. Todo este passado lindo. E o céu por testemunha. Quanto amei você. E se hoje ama outro. Olha Silvio da Kombi! O que vou fazer? Eu só quero ver. Olha aí, Andrés, olha a Silvia, gente boa. Se vai. Alô, Simone! Todo este passado lindo. O não alivia de Elson! Bora, Mirim! Mirim Explosão. Agora ele é retrô. Retrô. E assim vai. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo. Alô, Mirim, não vai beber muito, pelo amor de Deus. Uma espanhola que não esqueço um segundo. Quando ele bebe, ele gosta de... Nosso amigo Manel do Cidade Espanhola. Alô, Manel. Ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado. Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Chega aí, bigodinho! Vim embora. Chorando. Bora, cavanhaque! Tão distante aquele amor. Fui deixar... Vanessa de Marituba com a gente no retrô. Viajando no tempo, bora. Minha tristeza é tamanha. Cadê o Sigo, hein? Eu sofro como ninguém. Sigo e a Luana. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Obrigado, Vinha! Obrigado, Vinha dos Amantes, da saudade com a gente. Valeu! Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Nos pares domingo de tarde, na casa de alguém. Depois se beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Saudade, né? Do velho carro amarelo que foi do seu pai. Nosso amigo Celso, com a gente, manda Celso! No banco traseiro nós dois, com medo de tudo depois. E tudo era tão inocente como nunca mais foi. É assim, ó. Na minha saudade com você, estou dançando. E esse domingo? Num domingo à tarde. Romântico, meu rosto colado no seu, seu corpo apertado. Galera do Pouco Gilo do Camarote ali, ó. Fechado, sonhando uma bolsa em adeus. Edielson. Sei que você tem saudade desse tempo tão bom. Que bom se outra vez manchasse meu balão de batom. Balão já ninguém usa mais. Meu amigo Marcelo Pompom, aqui com a gente, considerado em todas as aparelhagens do Pará. E aqui no Príncipe não é diferente. Alô Pompom! Na minha saudade, com você estou. Ai o Pompom domingo, hein? Num domingo à tarde. Romântico. Aí Godinho emprestou minha calça, foi? Estou colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados, sonhando um amor sem adeus. Alô, Mirim, tu gosta, né, Mirim? Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados, sonhando um amor sem adeus. Saudade! E as meninas da metrópole estão com a gente, valeu! O casal de Maritô, Luizinho e Breno, da Filho Refrigerações. Nem bem liguei o rádio. Marcelo Pompom com a gente, a Cris aqui com a gente também. Alô, Cris! Canção que o tempo em teu marido lugar deixou. E a Vanessa, a sócia dela, meu irmão, agora me deu medo. São sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando amor. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas. E o nosso parceiro Bigodinho, dando um recado pra galera aí, gente. O balde de cerveja é somente R$22, tá legal? Né, Hugão? Fechei os olhos esperando pelo fim. Sexta-feira tem botiquim. E de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos não são sonhos se você nunca viveu. Momentos de meu amigo Max do Hospital Vila Iola, ainda com a gente. Alô, Max! Elas já estão na área. Simone, Andresa e Alessandra, o trio do Retro. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você. Esse Retro é muita onda, né? Minha vida fica. Ele tá na marcante, já chega na saudade, já vira de novo na marcante. Deixa. Isso é Retrô, meu irmão! Olha pra mim, diz meu amor, se também. A gente tem que tocar o que a galera gosta, né? A gente acabou naquela noite quando eu te vi. Sargento Nery! Quem tá solteiro, canta aí! Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim. Francisco e Dona Jô, sempre no apoio do nosso Retrô. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você, que foi? Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra quem? Pra mim. Pra mim. Bora, Letica. A Leca Fanática com a gente. Ei! não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei. Eu ligo o Max do Detran daqui a gente. Alô, Max! Quem havia sido tão mal assim pra mim? Edielson. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Verônica, a nossa aeromoça do Príncipe Negro Retro. Dani Shopping, a nossa topíssima do Retro. Meu amigo Giovanni, Pop Head com a gente. O Nildo também do Rio Preto. O Murilo Freitas. O Elvis. O Éder, toda a galera da Roma Diz com a gente. Meu radio, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Só quem gosta do escuro, hein? Um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar. Alô, Falcão! Mesmo, desculpa, estranho. Eu voltei mais puro no céu. Cadê a torcida do Leão aí? Do Leão! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Cheiro verde. Príncipe Retro, Príncipe Retro. É quando o som, cara, viaja. Assim, ó. Nosso amor, um caso complicado de se entender. Daqui a pouquinho tem DJ Rebelde lá no Sítios Bar. Que razão? Eu vou contigo. Eu vou pra lá. Coisas tão banais estragam o prazer. Um, dois, três, one, two, three. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigar que o amor se fez. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. E toma meu retrô! Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Borracha Varejeiro. Olha o Borracha na área aqui com a gente. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Dai, do Sem Limites da Saudade. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Muita coisa de nós dois. Venha ser retrô, você também. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Alô, potente! Foi sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. DJ Edielson. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica por trás. Meu amor, meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Égua da cachaça. Cara, não ver coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor. Sargento Nery com a gente, o Max. Aqui com a gente, o Vidal Filaiola. Sem magoar. E ver cara, não ver coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. E vai girando, vai botando a galera no retrô pra dançar, pra dançar, pra dançar. Vai girando, vai girando, vai girando. Foi, foi por amor, eu sei. O Renan Alves com a gente e a primeira dama curtindo o príncipe da equipe Sonic. Foi, foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amo. DJ Kleber com a gente e a dona Marcela Saudade. Botei você no meu caminho e sem destino. Alô, mãezona! Eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi, foi por amor, eu sei. Sei que eu me entreguei a você. Foi, foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Para os potentes. Alô, Júnior! Pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance. E aí, empresária Amélia, né, com a gente? Então, é muito balde, meu irmão, né, Amélia? Me deixando assim, sem seu amor. O Besouro da Marambaia tá com a gente. Sábado tem retrô por lá. O que fazer sem você? Foi, foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer. Lá vem a batida. Lá vem a batida. Lá vem a batida. Lá vem a batida. Só pra relembrar, assim, assim. Vem pro retrô recordar o ritmo que você gosta. Sem rótulos, sem blá blá blá e sem mimimi. Pois aqui a saudade é pra todos e nós tocamos pra você. Mais pólvora pra Legião Retrô. Não para, não para, não para. Príncipe Negro Retrô. Esse é o nome da emoção. Deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Alô, Cine Bijê! Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Vamos viajar na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo sentimental. O som é sobrenatural. O pônei com a gente, a Rosilene também. O casal RR da Cabanagem com a gente. Para sempre, só eu e você. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Se animou. Acho que agora ele marca essa aí. Tus ojos têm estrampação e falsos sentimentos. Por el hecho de tu rechazar. Alô, garçom. Ofereci a cerveja aqui pro Geleia rapidinho. Agora ele vai pra cima. Todavía não ha nascido outro homem que pueda enamorar. sério. El amor de Romeo y Julieta. Égua, menina. Llegó a ser tan grande. Toma, toma. Edilson e Edielson. E o rebelde vai na dança, vai na dança, vai na dança do rebelde. Alô, formiga. Aí tu conhece. All the late night buttons have been struck. Between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage truck. And the city to the street. Echoes and roars, dinosaurs. They're all doing a monster mash. Most of the Texans, most of the boys. Seu amigo Deizinho, a Gabi com a gente e o Ceará de Manitoba, hein? Alô, Deizinho! Do lado do outro. Carreira solo, hein? Eu quero é relembrar assim, ó! Ciclone, na área da Sudam, meu irmão. Era muita onda. Aí, fofinho, vai. Quem lembra, quem lembra? Quem lembra, põe a mãozinha pra cima e faz o C. Faz o C, faz o C assim, ó. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. DJ Edilson, de Elson, tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor. Meu parceiro Pedrinho Farrista e a nossa equipe Rasga Dinheiro aqui com a gente. Ciclone toca pra mim. Alô, Pedrinho! O furacão do som. DJ Edilson e Elson são os melhores DJ. Bora balançar o esqueleto. Bora fazer o caqueado, hein? É a cúmbia do retrô chegando junto! Essa é firme! Chegou o fim de semana, eu quero é curtir. Pegar minha gatinha, eu vou me divertir. Eu vou pra melhor festa que há. Sem dúvida, melhor do Pará. Edilson e Edielson junto com DJ Rebelde já estão preparados pra fazer você dançar. Segura que vai ser uma viagem no tempo. Prepara que vai mexer com os nossos sentimentos. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Esse é o Príncipe. É a cumbia do Retrô! Retrô. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Meu amigo Léo e David, grande abraço pra essa galera aí, rapaz. É que curte o Retrô também. Júnior Show, galera de Santo Isabel do Pará. Léo e David. DJ Júnior Show. Olha a cumbia do Retrô. Chegou fim de semana, eu quero é curtir. Pega minha. Olha aí, Júnior Show! Eu vou me divertir. Eu vou pra melhor festa que há. Sem dúvida, melhor do Pará. Edilson e Edielson junto com DJ Rebelde já estão preparados pra fazer você dançar. Segura que vai ser uma viagem no tempo. Prepara que vai mexer com nossos sentimentos. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Nelson e a Lu gravou com a gente. A nossa equipe. Equipe Rasga Dinheiro. A equipe considerada em todo o estado do Pará. Bora dançar, saudade! Ela foi embora, nem disse adeus. Alô, amigos, olha, aqui é o Reginaldo Vaz que tá falando. Só deixou tristeza nesse peito meu. Saudade! Quase despedaça. Eu, hein? Meu coração. Meu amigo Adilson, de médico, a gente abraçou um carinho, Adilson. Satisfação revela, hein? Quem me deu alento foi meu violão. Marcinho e a sua esposa, abraço, Marcinho. Galera dos Jurunas. Saudade. Ficou saudade. Comigo. Me acompanhou. Compôs comigo essa canção de amor. Saudade, saudade. Entrou nos bares todos que eu entrei. Príncipe Negro. Paixandu. E tomou os porres todos que eu tomei. Nosso amigo Rio com a gente. Você, empresária média, só na moral, bora. Vem depressa, volta meu amor. Remor. Jorginho Cavanhaque, é Lulu. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Falou a galera do Jurunas com a gente aqui, confirmando. Ela vai. E também vão dar uma volta no Sítio de Pá pra curtir nosso mestre rebelde lá, beleza, mestre? Confirmado? Me pedindo certo. Prantos pra lhe Sítio de Pá, né? Toma uma contigo lá, vai ver se o rebelde paga uma pra mim hoje lá. A minha vontade vai ser dizer. Fechou? Não. Ô, oh, música, meu Deus do céu. Ô, oh, música. Tudo se perdoa, diz meu violão. Ela foi embora, nem disse adeus. Bora, Lu! Bora, Nelsinho, rasga dinheiro! Cada equipe comando em Guaraci com a gente, tá aqui no Retro, valeu sempre! Alô, Pedrinho, Velhaguá! Despedaça meu coração! Alô, Drica! Bora, Carlinha, minha princesa! Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo, me acompanhou. Pois comigo essa canção de amor. Verônica, a nossa aeromoça do Príncipe Negro Retro. Os bares todos que eu entrei. E tomou os pós. Logo sem miséria, Alessandro e a galera com a gente, valeu. Pode crer. Aqui. Volta bem depressa, volta meu amor. Minha Sargento Maria com a gente. Sargento Sanderli. Obrigado pelo carinho, hein? Esse teu cantor. Bora, meu retrô! Não chora, papai, não chora. Eu não te falei. Pra segurar a gata. Francinha e Ednelson, galera da Cabanagem com a gente. Valeu. Teu olhar. Ah, esse teu olhar vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Teu andar. Ah, esse teu andar vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o olhar. Gleicinho e a esposa com a gente, obrigado pelo carinho, Gleicinho. Passeu o Leandro, da Mega Super Pânico. Patroa Leia, obrigado, Helder. De me chama. Alô, Nilza. Então balança pra me atormentar. Teu olhar, ah, esse teu olhar. Obrigado, Priscila, meu amigo Geleia, vem aguardo com a gente aqui no Retrô também, só valeu. Ah, esse teu andar. Príncipe Negro. Atenção, Mega Light, dá um chega rapidinho. Vamos dançar. Após a próxima, já tem a volta do Cineral com o Michel e o Jota mandando ver. A Paulo Nádia, essa é pra você aí, ó. Adeus, Janina, vou calar a lira agora. Já é tempo e sem demora, é preciso que eu me vá. Por Deus, sorria, não me mate assim de pena. Lenço branco longe a cena, Príncipe pra Negro, que eu possa caminhar. Eu vou levar por esta vida fora a dor de ter que te deixar agora. Passa o pano, Marcinho. Mas volto um dia. Andreza, Simone com a gente. Alô, Silvinho da Cunde. Nosso amigo Manel da Cabanacha. Abraço, Manel. Valeu. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Marcelo Elvis, obrigado Elvis, tá com a gente sempre no Retrô. Nosso amigo Éder, a equipe da Roma Diesel, aqui com a gente. Pois assim vai ser preciso, pra que eu possa ir em paz. Príncipe Negro. Meu parceiro Gleizinho, a sua esposa Brenda, tá com a gente. Galera de Marituba, alô Gleizinho. Carreira solo, né? Alô, Mirim Explosão! Eu vou levar. Vai amaciar o. Por esta vida. Cadê a Mega Light, hein? A dor de ter que te deixar. Ego é tu, Mirim. Mas falta um dia na alegria plena. Ela deve estar lá no banheiro. Pra ver contigo. Fala Marcelo Pompom! Por Deus, Xanira, eu te juro, eu não queria. Mas já é chegado o dia, e hora e meia já se faz. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso. Jota, alô Michel, rapaz, essa aqui é o Cineral, via show! Edilson e Edielson. E o Maestro Rebelde. Menina, você me deixa louco, me alucina. Fica louco! Eu queria provar teu sabor, me faz de graça, fato, mas por favor. Eu, olha como é que é ao vivo. Eu. O que você quer? Eu quero. Me contamina. Me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném me bota no colo, me enche. Deixa com a gente! Me vira do avesso. Me vira do avesso. Acende um desejo. Mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Meu amigo Amaral dos Drinks, a primeira dama, a galera fechada no Retrô. Esse Amaral curtiu muito o Príncipe lá na Ilaria no Juruna. Quando tem. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Eu? E vira do avesso. Bora, minha lourinha, Nádia! Menina, me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Obrigado, Betinho! Obrigado, Deise! Passando Formiga, Paula! Toda a galera! Próximo sábado, São Joaquim na Marambaia, gente! Sábado que vem, Retrô! São Joaquim na Marambaia! Próximo domingo, aniversário do Serginho Promoções, quadra prefeita do Guamá! Domingo que vem, gente! Sábado que vem, Marambaia! Domingo que vem, quadra prefeita do Guamá! Sexta-feira tem botequim toda sexta, hein? pois essa tem sideral. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. Olha o bronze, velha guarda. Me enrosca todo em você, depois me leva à loucura e sente prazer. E vira do avesso, menina. Nosso parceiro é rebelde, Gelson. Hoje vai estar lá no Sítios Vá. A gente vai dar um apoio pro maestro lá. Vamos, Jurum. Se ele pagar uma pra mim, eu vou. Me prende minha correnta e escraviza o corpo. Colômbia Pictures. Versão brasileira. Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. Number One.